Sexta série do colégio, não dá pra esquecer. Alunos bem comportados pensavam que iam ser. Uns queriam ser policial, outros ser ladrão. Mas é normal, na moral, nessa idade nem se tem noção. Alguns pensavam baixo, nem forçavam a mente. Outros pensavam alto, tipo ser presidente. Mas alguns esforçados viraram serventes. E alguns meios cabisbaixos não acreditam, mas são inteligentes. Mas tinha um encapuzado no fundão que só dormia. Era julgado, pois a lição não fazia. Disseram que competente ele seria, mas preferia uma profissão que ninguém compreendia. Eu tive meus motivos para desistir, mas tentei, arrisquei, não parei, insisti. E hoje eu tô aqui, feito MC, e não foi nada fácil, mas caminhei, não corri. Eu tive meus motivos para desistir, mas tentei, arrisquei, não parei, insisti. E hoje eu tô aqui, feito MC, e não foi nada fácil, mas caminhei, não corri. Mil motivos pra desistir, mil pra seguir adiante. Um deles é a satisfação de ouvir no alto-falante o meu som, a minha ideia. Entende o que eu digo? Não, tanto faz. Vai entender no seu fone de ouvido. Negatividade, já fui vítima dessa palavra. Mas o desejo de vencer é bem maior que essa parada. Às vezes é dose, até me sinto derrotado. Mas é coisa de momento, estando desacreditado. Cada um mais cedo escolhe o que vai ser mais tarde. Eu escolhi usar o dom e fazer um som que invade as casas, as cucas dos caras, das putas na luta. Chapa pra parar de dar murro em ponta de faca, tipo ponta de lança. E ao som do hino, time avança, não tem distância. Vamos até o final, que lá a gente alcança. Na ânsia da conquista pelo objetivo, e cada dia produtivo te dá um novo motivo. Eu tive meus motivos para desistir, mas tentei, arrisquei, não parei, insisti. E hoje eu tô aqui, feito MC, e não foi nada fácil, mas caminhei, não corri. Eu tive meus motivos para desistir, mas tentei, arrisquei, não parei, insisti. E hoje eu tô aqui, feito MC, e não foi nada fácil, mas caminhei, não corri. Mil motivos, coisas pra desesperar. Mas com 300 fui pra guerra e prometi nunca parar. Vou me esforçar, mãe, vou te dar um lar. Pai, escolhe teu presente, uma Mercedes, um Jaguar. Tô aqui pra provar quem desacreditou. Professores, diretores, quem não me apoiou. Falou que se eu dormisse quando ia acordar, fazer faculdade, ter objetivos, trampar. Eu tô aqui pra provar, vendendo meu talento. Minha voz que você não aguentava na sala, hoje tá dentro da tua casa, teu filho me escuta. Passo minha lição de vida, então se liga, truta. Siga teu sonho, teu objetivo, vai em frente. Quem diz que você não vai conseguir, simplesmente eles mentem. Tente, arrisque como fiz nessa canção. Siga tua caminhada e não esqueça ser um campeão. Eu tive meus motivos para desistir, mas tentei, arrisquei, não parei, insisti. E hoje eu tô aqui, feito MC, e não foi nada fácil, mas caminhei, não corri. Eu tive meus motivos para desistir, mas tentei, arrisquei, não parei, insisti. E hoje eu tô aqui, feito MC, e não foi nada fácil, mas caminhei, não corri.